Acompanhe tudo do mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Chegou a hora, querido ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Esse programa é promovido pelo Centro Acadêmico de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Pois é, né, rapaziada? E hoje, sexta-feira, né? Você aí, querido ouvinte que está se preparando para a balada, não pode deixar de curtir o Arquibancada antes de sair, né? Sem dúvida. Bom, e sem mais delongas aqui, vamos às apresentações dos nossos queridos comentaristas. À minha direita está ele, Vinícius Henrique. Boa noite, Vinícius. E qual o seu destaque? Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque é o Palmeiras, né? Aniversário da Sociedade Esportiva Palmeiras. 102 anos de história. Muito bem. Juanel, você à minha direita. Juan Mendes, qual o seu destaque? Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai pro jogo do São Paulo, que enfrenta o Curitiba nesse domingo, pra se livrar da minha fase aí, né? Exato. Vamos ver se vai dar certo, né? Vai, se Deus quiser. Ao meu centro está Arthur. Arthur, boa noite. E qual é o seu destaque? Boa noite, bancada. Boa noite, ouvintes. Meu destaque vai para o UFC, que acontece amanhã em Vancouver. Na luta principal temos o brasileiro Demian Maia enfrentando o americano Carlos Condit. Estamos todos na torcida. E agora chegou a estreia, né, da noite. Atenção, Rafaela. É estreante. Boa noite. Qual é o seu destaque? Boa noite, gente. O meu destaque são as contratações do Corinthians, o Gustavo e o Jean. Muito bem, discutiremos muito sobre isso ainda no decorrer do programa. Vamos começar com o Palmeiras, né? Aniversariante do dia, completa 102 anos. Parabéns à Sociedade Esportiva Palmeiras. Solta o hino do Verdão. Quando surge o alviverde imponente no gramado em que a luta... O líder do Campeonato Brasileiro enfrenta o Fluminense numa nega rincha domingo às 16 horas. Vai ter presente grego? Olha, Vinícius Henrique. Eu gostei. Gostei da sua pegada agora. Profunda. Acho que vai ser um jogo difícil, um jogo complicado, porque o Fluminense vem numa crescente grande. Vem numa crescente. Todos entendemos. Nos últimos 4 jogos, se eu não me engano, venceu 3. É a zaga menos vazada do campeonato, mesmo com Gon. Com o zagueiro Gun, quem tem Gun tem medo, mas ele tá bem, ele e o Henrique estão bem. Os volantes também, o Edson tá jogando bem. Tá atuando muito bem. Então acho que vai ser um jogo difícil pro Palmeiras, principalmente porque a gente ainda não sabe a escalação, o Thiago Santos tá suspenso, o Cuca ainda não sabe se vai atuar com o Cleiton Xavier, ou com o Matheus Salles, ou com o Gabriel. Então acho que vai ser um jogo difícil pro Palmeiras. Sim, pode falar, por favor. Posso falar? Jogo difícil pro Verdão, enfrentar a defesa menos vazada do campeonato, né? Henrique já vestiu a camisa do Verdão aí. Lei do ex. Tem muita lei do ex, aliás, nesse jogo. Tem muita lei do ex. Henrique, Diego Cavalieri, do Fluminense. Diego Cavalieri, Henrique Dourado, Lever Cup, já foi treinador do Palmeiras. E tem mais um que eu esqueci, mas enfim. E do Palmeiras tem o Jean, que atua no Fluminense, e o Arouca também, mas o Arouca não vai jogar. E o próprio Cuca também, né, que já dirigiu o Fluminense. O próprio Cuca, é verdade. Tem o Cuca rodado também no futebol carioca mesmo. E o Fluminense, que vem muito bem, como o Vinícius falou, nos últimos 2 jogos não sofreu nenhum gol, vem de 2 vitórias consecutivas nesse segundo turno, então promete ser um jogo bem complicado pro Palmeiras, que joga fora de casa também, o que complica um pouco mais a situação do Verdão. E você, Rafaela, você acha que vai ter presente grego numa nega rincha domingo? Eu acho que o Palmeiras tem uma vantagem pelo jogo ser em Brasília, não sei se vocês concordam. Sim. Porque na verdade vai ser um misto, né? E talvez o Palmeiras tenha até mais torcida do que o Fluminense na partida, porque contra o Flamengo, que é a maior torcida do Brasil, já foi dividido praticamente. Talvez a torcida do Palmeiras encha mais o estádio e fique um ambiente a favor do time, né? Sim, porque apesar do Fluminense ser o mandante, ele não joga exatamente sim, em casa, né? Sim, exato. E aproveitando aqui esse clima de festa do Palmeiras, O Alexandre Matos elogiou bastante a reestruturação do time nesses dois últimos anos e prevê uma crescente do Palmeiras e diz aí que o Verdão vai estar no topo do futebol brasileiro durante essas próximas duas décadas. O que vocês acham? Há duas décadas eu acho que ele foi... Ele foi muito entusiasta ou... Não, eu acho que as coisas mudaram. Pra mim, sem dúvida, as coisas mudaram, mas que o Palmeiras vai ter times fortes nos próximos anos e tal... Acho que vai ter, mas nas duas próximas décadas... Até porque o Palmeiras conta com um patrocinador muito forte muito agora. Forte, que é um vai valor ter eleição no Palmeiras, não vai? Vai ter, em novembro. Em novembro. Aliás, o Paulo Nobre falou ontem na festa do Palmeiras... Cita os ouvintes antes, por favor, Vinícius Henrique, sobre a situação ali da eleição do Palmeiras. Vamos lá, o Paulo Nobre não pode mais ser reeleito, né? São 4 anos no comando do clube. E provavelmente ele ainda não revelou o seu sucessor, mas tem informações, né? O jornalista tem que ter as informações que... Como todo bom jornalista... Eu vou cravar aqui, vai. Que vai ser o Maurício, mas todo mundo tá falando, mas ele ainda não cravou, mas vai ser. É o Maurício Gagliotti, que é o vice-presidente dele. Ele vai ser o sucessor do Paulo Nobre, contra a oposição, que ainda também não foi revelado o nome. Acho que a situação vai ganhar, mas a eleição é em novembro. E o Paulo Nobre falou ontem o um negócio do estádio do Santos, do Palmeiras, que ele falou que se o Santos quiser jogar, quem manda é a W Torre por enquanto. Ou seja, o Palmeiras não tem o que fazer. Acho que foi uma atitude muito correta do presidente do Palmeiras, que eu acho que ali cortou no meio ali essa discussão, acabou essa alfinetada, sim, né? Sim, eu acho que na verdade ele tá de mãos atadas, né? Como ele não tem o que fazer... Quem manda é a W Torre, não tem o que fazer. Mas eu não vejo nada demais, como eu já falei ontem, eu não vejo nada demais. Embora muita gente falou que, tipo, acha isso uma coisa muito grande, não? O Santos não pode jogar lá. Exato. Outro assunto também que vai ser discutido pela nova diretoria que assumir depois do Paulo Nobre vai ser a permanência do Cuca no time. Que Verdade. Tem um contrato encerrado em 2017, né? Ele falou isso ontem de novo, que a permanência do Cuca vai depender da próxima diretoria, porque o contrato acaba agora, em novembro, que ele queria que o Cuca terminasse quando acabasse o mandato dele. E aí tudo aí vai depender do próximo presidente, que é ele que vai decidir. Ah, mas na minha opinião é obrigação da diretoria mantê-lo no cargo. Ele vem fazendo um ótimo trabalho, o Cuca. Não, é que ele tá falando isso porque não é ele que vai ficar, né? Não é o Paulo Nobre que vai ficar, né? Então, mas não seria vai... um erro muito grande da diretoria tirar o Cuca com o trabalho espetacular que ele tá fazendo. Até porque não tem quase ninguém no mercado brasileiro. O que ele quiser é o seguinte, né? Eu não vou fazer um contrato com um cara 2 anos, sendo que no próximo ano eu não vou estar mandando, entendeu? Sim, sim, isso é correto da parte dele, entendeu? Mas a próxima diretoria... Sem dúvida. Vai ficar, não sei que pode cometer esse erro. Um desastre. Sério, acho que ele vai que ficar seria assim. Seria muito grande esse desastre, seria um erro da diretoria Sim. irreparável, até porque, como o Luiz falou, não tem ninguém no mercado, então se o Cuca saísse, não é nem que não conseguiria alguém à altura, provavelmente não conseguiria nenhum técnico ao nível do Concordo. Palmeiras para conseguir manter. Iam ter que ir atrás do mercado sul-americano, né? Técnico argentino. Pois é, já falamos muito do Palmeiras... vamos dar os nossos palpites logo mais dos jogos do Brasileirão, inclusive o do Palmeiras. Mas agora vamos falar do Corinthians. Tem cara nova no Coringão. Solta o hino! Torcida corintiana, tem cara nova no seu time, hein? O volante Jean, ex-Paraná, é cotado para ser o novo Ralf do time do Corinthians e foi apresentado hoje no CT. Ele mesmo falou hoje na apresentação que não exatamente se compara ao Ralf, mas acha que tem características semelhantes, que promete dar muita raça e deixar o sangue no... suar a camisa, deixar o sangue no gramado e virar ídolo da torcida, que é... O maior objetivo dele agora nessa nova fase no Corinthians. Ele é um jogador bem jovem, se não me engano, ele tem 21 ou 22 anos. 21 anos. 21 a anos. A produção pode checar depois se tem 21 ou 22. Então é um jogador bem jovem que, se o Corinthians conseguir lapidar ele, realmente pode virar um bom jogador, o dono da camisa número 5 por muitos anos. Um jogador que, apesar de novo, tem uma rodagem boa. Já jogou nas categorias de base do Estudiantes. E a Rafaela pode complementar melhor essa informação aí. E a diretoria do Corinthians já havia dito que antes mesmo da confirmação da saída do Bruno Henrique, já estava de olho no Jean, porque interessa o estilo de jogo dele. E ele assinou contrato até 2020, se não me engano. Contrato longo, então. até 2020, mas o Corinthians continua de olho no Gustavo. Hoje de manhã foram acertados a questão de pagamentos e documentações e tudo mais. É, eles dizem que faltam pequenos detalhes que eles não especificam, mas já é certo, já é dado como certa a vinda do Gustavo também para o Corinthians. Então, do Jean, né, Arthur? O Corinthians fez um contrato longo, ou seja, pensa até numa futura venda do jogador, né? Sim, além disso, aprendeu com os erros que cometeu nos últimos anos ao fazer contratos curtos. Inclusive, o Bruno Henrique teve que sair porque não renovou o contrato. Então, a multa... o contrato, como não estava renovado, o Palermo chegou e conseguiu levar com uma facilidade muito maior do que se ele tivesse um contrato longo. Mas o jogador também não quis ficar, né? Segundo o presidente falou que o Bruno Henrique também nem tinha vontade de ficar, né? Isso é verdade também, o presidente inclusive falou isso, mas eu acho que se eles tivessem tentado renovar o contrato dele há um tempo, talvez ele tinha assinado e a história fosse diferente. Sim. Mas é difícil de prever o que aconteceria. E o nosso produtor aqui, Matheus Veloso, deu a informação da idade do Jean. O jogador tem 21 anos de idade, muito promissor, portanto. E o Corinthians, que amanhã enfrenta a Ponte Preta, né? Tem difícil missão contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, já que não vence desde 2005 a Macaca em seus domínios. E o técnico Cristóvão Borges já esboçou a escalação, que vem com Cássio número 1, Fagner, Iago, Balbuena e Wendel no setor defensivo, Christian, Marquinhos, Gabriel, Elias, Rodriguinho e Marlone no meio e Guilherme isolado no ataque. A gente pode ver aí a volta de Christian e Elias no meio-campo do Corinthians, né? Reeditando uma dupla das antigas. Uma dupla vencedora. Vamos ver, alguns anos se passaram, vamos ver se eles continuam nesse mesmo ritmo que eles estavam. Se eles conseguirem reeditar o mesmo futebol, podem fazer muito sucesso no Corinthians nesse ano. O maior problema, eu acho, nessa escalação, na verdade, está no Guilherme, não pelo jogador. Gosto muito do Guilherme como jogador, mas na posição que ele joga. Eu acho que ele não rende tão bem jogando lá na frente. Mas, infelizmente, no elenco atual do Corinthians, é a única opção. Eu acho que uma opção bem plausível seria usar a base. Tem alguns jogadores bons na base. O Isaac, que veio era da base do São Paulo, foi contratado para a base do Corinthians, nunca foi utilizado no profissional. Gabriel Vasconcelos já foi artilheiro da Copa São Paulo há 2 anos, quando o Corinthians foi campeão também, nunca foi utilizado no profissional. Poucos clubes brasileiros, né, sabem utilizar a base. Sim, infelizmente. Exceto o Santos, eu acho que nenhum outro tem competência para utilizar a base. Eu acho que você tem que ir com calma também, né? Sim, com certeza. Não pode só jogar colocar, o cara do nada. Colocar você tem que fazer ele no um trabalho time, antes, ainda mais por ser um moleque. O que o Luiz falou é verdade. Nenhum clube utiliza muito a base. E eu acho que é por isso, é um dos fatores óbvios dessa carência no futebol brasileiro. Por conta disso, muitos clubes brasileiros agora estão buscando reforços na América do Sul. E o investimento correto na base, eu acho que seria um dos caminhos para o futebol brasileiro retomar os seus tempos de glória. Sim, além disso, queria saber um pouco o que vocês acham. Se os jogadores têm um pouco de culpa, porque nos últimos anos, o jogador que despontou, que veio da base de clube brasileiro, que despontou e que ficou um período mais longo aqui no Brasil, foi o Neymar, que teve proposta do Chelsea, acabou recusando. É que, na verdade, não foi tão longo assim, né? Até porque ele saiu com 21, 22 anos. Mas é que ele começou a jogar muito. Ele já estava certo, né? Ele começou a jogar cedo, né? Ele começou a jogar muito jovem. E ele recusou propostas da Europa. Chegou a proposta do Chelsea que ele recusou. Se você for ver agora o Gabigol, o Gabriel Jesus, que são os dois jovens que estão mais despontando eles já estão indo embora. Arthur, bem mas jovens. Vou te falar um negócio também. Vamos pensar aqui. Pensa você, o Gabriel Jesus, com 18 anos, 19 anos. Aí liga o Guardiola pra falar com você. A cabeça do cara. É muito difícil não aceitar. O Guardiola ligando pra você. Mas será que ele vai ter as mesmas oportunidades lá que ele está tendo aqui? Eu acho que ele vai ter chance. Eu acho que ele pode até ser titular no Manchester City, o Gabriel Jesus. Se você analisar as contratações do Manchester City, geralmente foram garotos assim que o Guardiola trouxe. E ele tem esperança nessa rapaziada para montar um elenco forte futuramente. Sim, e o Gabigol que foi para a Itália, a Inter de Milão, que nos últimos anos não está numa fase ótima. Não sei se ele vai conseguir ter tantas chances também lá. Indo bem jovem. O Arthur já aproveitou para falar do Gabigol. E, portanto, vamos falar logo do Peixe. Vamos descer a serra. Vamos falar do Santos. Toca o hino. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso. acho que essa notícia mais importante do dia, né, no futebol brasileiro. O Gabigol desembarcou hoje em Milão para assinar com a Inter. As tratativas giram aí em torno de 28 milhões de euros, né? 27 milhões de euros. Deixa eu confirmar aqui um minuto. 27 milhões de euros, exatamente, 98 milhões de reais na conversão. Desse montante, 18 milhões de euros ficam com o Santos e os outros 9 com o jogador. Eu acho bastante pro Santos. Não sei o que vocês acham. Vocês acham que vale? Gabigol vale esse dinheiro? Hoje em dia os clubes estão dando dinheiro, né? Impressionante. No total, eu achei bom o valor, 98 milhões. Eu achei bom o valor, Arthur. O clube que receber 65 milhões. Não achei pouco, não. Não, então, achei o valor até que alto. Ah, tá. Um valor aceitável, mas alto. Na minha opinião, a maior tentação pro Gabigol foi esses 9 milhões de. Foram esses 9 milhões de euros, né? E a chance da Inter ser um trampolim pra ele na Europa, né? Exato. É um time reconhecido na Europa. Recentemente foi comprado aí por um milionário da Indonésia, eu acho, da China, não tenho. E ele vai, o que a gente tá falando, ele vai ter chance lá na Inter, né? Porque a Inter não tá com um time forte. Com certeza. Tá reformulando o elenco, né? Depois de tantos anos aí. O futebol italiano tem vivido um cenário muito parecido com o futebol brasileiro de crise, né? Só a Juventus que tá bem acima dos demais, né? De resto, o Milan decaiu muito. Muito. Infelizmente. A Inter de Milão também, depois de 2010, não foi a mesma. E até os outros times mais tradicionais, que às vezes chegavam como surpresa, hoje em dia não estão aprontando, né? Recentemente a gente teve a queda do Parma, um time que tem muita tradição, revelou Buffon, teve Veron no seu elenco, Adriano foi para a quarta divisão do campeonato italiano. Didico. A crise atingiu muito forte os times italianos. E se o Gabigol se adaptar ao futebol italiano, principalmente ao futebol europeu num futuro, talvez se ele se transferir, tem tudo para ser titular da seleção nos próximos anos. Eu acho que sem dúvidas é bom, né? Sem dúvida alguma, ele pode ser titular. Vou fazer uma pergunta para vocês. Jesus ou Gabigol na seleção? Eu acho que são jogadores com estilos diferentes. Eu acho o Gabigol mais forte, que tem características de jogar mais dentro da área, trombando com os zagueiros. Eu acho o Gabriel Jesus muito bom jogador também, artilheiro do Campeonato Brasileiro, mesmo perdendo várias rodadas, fez muito gol, mas eu acho que ele se adapta melhor jogando ou pela beirada, ou então... Pelos lados, ou vindo pelo meio. Isso. Mas não como centroavante. Não como centroavante, jogando... Mesmo que no meio, no ataque, mas flutuando mais, jogando... Um falso 9. Exato. Na opinião de vocês, quem precisa de um elenco mais forte para despontar? O Jesus ou o Gabigol? Como assim um elenco mais forte? Um time mais forte para distribuir a bola para ele, você Exatamente. Diz? Eu acho que o Gabigol. Porque o Gabriel Jesus, ele é mais das jogadas individuais. Você vê ele pegando e indo, driblando, o Gabigol, ele não faz tanto isso. Apesar que ele faz algumas jogadas de drible, ele é mais de dominar, fazer um pivô, não é tanto de jogada individual. Concordo. Acho que o Gabigol precisa de um time pra fazer ele jogar também. Em relação à comparação Gabigol-Gabriel Jesus, eu acho que o Gabriel Jesus tem mais evoluído que o Gabigol. O Gabigol acho que tá chegando perto da maturidade, agora se transferindo aí pra Europa, vai atingir isso rápido. Mas eu acho que o Gabriel Jesus tem mais evoluir ainda. Pode falar. E o Gabigol, ele já joga faz... Desde 2014, né? Isso, 2014. Desde 2014. O Jesus tá um ano... Ah, no Santos jogou é bem um ano comum. Depois. Pode falar, Rafael. Você quer falar? Estreia contra o Grêmio. O Roger, do Sport TV, falou que se o Gabigol se adaptar à Itália e tudo mais, e ao futebol europeu, ele pode se tornar o principal centroavante brasileiro na Europa. Vocês concordam com isso? Olha, ele tem talento. Ainda mais agora com o Jesus indo pro City também. É porque, pensando bem, centroavante bom brasileiro na Europa, não me veio nenhum que eu na ia cabeça. Dizer. Talvez o Jonas ali, mas... Jonas... Mediano, né? Já tem um que ninguém fala muito, que joga na Alemanha, que é o Rafael, do Borussia Mönchengladbach. Sim. Já questionaram muito a contratação dele, a convocação dele para a seleção brasileira. Ele é matador, faz muito gol realmente no campeonato alemão, mas também não passa da normalidade. Na minha opinião, é da mesma capacidade ali do Firmino, né? Que quando chegou também... Eu não gosto do Firmino. Eu também não gosto. Mas eu se falava muito, vocês, mas eu não gosto. Se falava muito, ele era um dos artilheiros do campeonato alemão, né? Vestindo a camisa do Hoffenheim, se eu não me engano. Hoffenheim. E pra mim, eu não o vejo como uma grande promessa, assim, pra seleção brasileira. Não. Eu não vejo chegou nada aí demais. Pra seleção brasileira, mas jogou? Não... Titular? Jogou. Sim, na mas Copa América, não jogou? Jogou. E acabou que não apresentou o mesmo futebol do Hoffenheim e não foi convocado depois. Olha, mas eu acho que agora com o Jürgen Klopp no comando, acho que ele tem muito a evoluir. Até no campeonato inglês ele tem feito boas aparições, tem jogado bem, dado bastante assistência e tá brilhando, tem evoluído. É que a gente olha bastante também na seleção, e na seleção ele não fez grandes jogos, né? Também. É, realmente. Ele não teve chances, mas ele não aproveitou muito o Firmino. Assim como um parceiro dele que a gente tá, que eu vou mudar, o Coutinho, né, também. Felipe Coutinho é muito bom jogador. Que joga muito bem no Liverpool, mas na seleção brasileira acho que ele ainda também não desencantou. Talvez com o Tite agora. Talvez com o Tite agora, mas ele não foi convocado, né? Foi convocado, sim. Tá, mas acho que ele não vai ser titular agora, mas enfim. É, o Peixe que aí vai ter um evento matinal, né, no domingo. Às 11 horas da manhã enfrenta o Figueirense na Vila Belmiro. É, a expectativa é de casa cheia. Dizer casa cheia na Vila Belmiro não é uma coisa que assusta muito, mas... Respeita a história do Peixão. É que ultimamente a torcida do Santos não está enchendo muito a Vila Belmiro. Exatamente. Belmiro, né? E por ser um horário aí conveniente para todos, eu acho que a previsão de estádio lotado, para mim, acho que vai se concretizar. E eu acredito numa goleada do Santos nessa rodada. O Santos que é o segundo melhor mandante do Campeonato Brasileiro, apenas atrás do Palmeiras. São 25 pontos jogando em casa. Em contrapartida, o Figueirense não venceu nenhuma partida como visitante nesse Campeonato Brasileiro. São 9 jogos, 6 derrotas e 3 empates. Então, jogando fora de casa, o Figueirense deixa muito a desejar. É, o Figueirense é aquela história, né? Em Santa Catarina é forte, atrapalha muito os times que vão jogar lá. E fora de casa não consegue fazer o resultado, como a maioria dos campeonatos brasileiros, o Figueirense assim, né? Sim. Consegue fazer os jogos em casa. E o Santos muito forte na Vila. E o Santos muito forte anos, na Vila. Sempre foi. Só pra voltar ao assunto Gabigol, a gente tava especulando o futuro do jogador, né? E como é que vai ficar o futuro do Peixe Santos sem o atacante? Vai fazer falta, sem dúvida. Vai fazer bastante falta. Quem seria a reposição do Gabigol? Não sei se tem alguém no elenco que possa... fazer suprir, acho que, não, na qualidade dele, acho que ninguém. Não, sem dúvida. Lá na posição dele, quem que tem no elenco pra jogar, pra substituir? Tem que jogou nos últimos jogos... Tem o Rodrigão, tem o Copete. Tem o Copete. O Copete costuma jogar junto com o Gabriel, né? Então, não substituindo. Tem aquele Jean Mota, que entrou nos últimos jogos, entrou bem, fez boas atuações, mas não sei se jogando como titular ele consegue segurar essa responsabilidade, ainda mais se substituindo o Gabigol, que é um ídolo do Santos. Olha, do Santos eu não duvido nada, viu? De repente surge uma promessa lá e brilha assim. E consegue fazer gol e brilhar, então... É, com a saída do Gabigol, eu acho que pode surgir alguém aí com tanta capacidade quanto ele. Sempre o Santos tem um histórico de fazer isso, né? Como você disse, às vezes você fala, agora vendeu esse jogador, não vai mais pra frente e aparece alguém. Sim. E começa a jogar muito bem e consegue salvar e alavancar o time do Santos. E a gente vale ressaltar que não é por acaso, né? Tem, sem dúvida, tem um trabalho muito bom, muito forte lá. É a melhor lá, base do Brasil. É a melhor base. O Santos dá muito valor pra categoria de base. Então... Inclusive, acho que Vitor Bueno é o novo raio que caiu na Vila. Vocês concordam com isso? O Vitor Bueno é muito bom jogador. Eu não sei se ele vai despontar tanto. Eu acho que a nível nacional ele é muito bom. Mas se ele for vendido, não sei se vira no futebol internacional. Ele pega muito bem na bola. Batendo falta, ele é espetacular. Um jogador com muita personalidade. Ele tá sendo muito importante esse ano. Muito, tá jogando bem. Aliás, acho que ele é o artilheiro do Santos no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano. Acho que tem 9 gols. Se eu não me engano. Não, tá atrás do Ricardo Oliveira. Do Ricardo Oliveira, talvez. Tá, acho que tá. Não lembro se ele é artilheiro. Ou tá empatado, uma coisa assim. Bom, enfim, ele era um dos artilheiros do Campeonato no Santos. É, ele vem fazendo muitos gols e atuando muito bem também ao lado do Lucas Lima. O Vitor Bueno é o artilheiro do Santos no Campeonato, sim. Ele tem 8 gols no Campeonato. É o quinto artilheiro no Campeonato de maneira geral. E do Santos é o artilheiro, sim. Então, justamente por conta disso, eu acho que o Santos perde mais aí com a saída do Gabigol do que com uma eventual saída do Lucas Lima, porque tem o Vitor Bueno que pode suprir a altura ali. E o Lucas Lima nos últimos jogos não estava jogando tão bem, né? Não, ele voltou agora contra o Vasco, jogo, que ele jogou muito bem. Acho que o Santos vence tranquilo esse jogo domingo na eu Vila. Eu também acho, tem tudo pra ser um jogo bem tranquilo pro Peixe. E já pode assumir a liderança, eu acho, ou não? É que o Santos perdeu contra o Coritiba, acho que não. Perdeu. Tá 4 pontos do Palmeiras atrás. Isso, né? Exatamente, o Santos está a 4 pontos. Os únicos times que podem ultrapassar o Palmeiras na rodada são Flamengo, que está em quarto, com 37 pontos. Atlético. Corinthians com o mesmo número. E Atlético Mineiro, vice-líder, com 38 pontos. Bom, mas aí já fica lá em cima, continua na briga. Se vencer, pode se tornar vice-líder. Sim. Ganhando essa partida, vai para 39 pontos, o Palmeiras tem 40. Já falamos bastante do Peixe, agora vamos para o último grande de São Paulo. Toca o hino do Tricolor. São Paulo que vai ter uma prova de fogo aí contra o Coritiba, né? São Paulo que está a 4 pontos da zona de rebaixamento, passando por um momento muito delicado no campeonato. E por que não na temporada também, né? Porque na última quarta-feira perdeu para o Juventude, né? Pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No Morumbi, em pleno Morumbi, foi feio, né? Pro São Paulo. Vexame, velho. Foi um grande vexame. E para não deixar a desejar, né? Porque no ano passado o São Paulo levou outro vexame contra o Ceará. Ah, um time Copa reserva do Ceará, ah, o São Paulo na mesma fase. Classificou. Acabou ganhando, se eu não me engano, foi 2-0 fora de casa. O Pato fez os gols. Eu lembro que acabou. Bom, o São Paulo ainda acabou passando, né, Luiz? Esse ano eu acho mais difícil. Eu acho muito difícil o São Paulo passar. Principalmente pelo time, que eu acho pior do que o ano. A sorte do São Paulo é que a próxima partida é só no dia 21 de setembro. Tem tempo pra se reestruturar. Olha, eu realmente não sei o que esperar do São Paulo nesse jogo contra o Coritiba, viu? Depois de perder pro Botafogo em casa também, tem feito jogando muito mal no Morumbi. Não sei se o dentro São Paulo... Dentro e fora no Morumbi. É, dentro e fora, né? Em geral, o time tá muito mal. Mas o Michael deu entrevista já chamando a responsa, falando que vai ter um novo São Paulo no domingo aí. O torcedor pode esperar bastante o Tricolor aí. Aquele torcedor fiel mesmo pode esperar um bom jogo do São Paulo. Ele falou que vai honrar o peso da camiseta do São Paulo. São Paulo, como vocês falaram, não vem bem no Morumbi. São 4 derrotas já só no Campeonato Brasileiro. E em 10 jogos são apenas 14 pontos, o que é um número bem baixo pro Morumbi, especialmente o São Paulo, que sempre foi forte no Morumbi. Ou seja, se você quer ter sucesso no Brasileiro, é primordial que você tenha um bom desempenho em casa. Né? Com certeza. E que empate, no mínimo, a maioria dos jogos fora, né? Sim, se você tenha também um desempenho não tão ruim, fora regular, de casa. Regular, fora dentro de casa. E fora de casa, né? O São Paulo não vem tendo bom nem dentro nem fora. Um fator que pode fazer diferença pro jogo do São Paulo nesse domingo pode ser a volta do Rodrigo Caio, né, que volta aí depois de ganhar o medalha de ouro, vai jogar, vai trazer bons ares da seleção aí. Exatamente. Ares vitoriosos, pode animar o elenco. Mas aí. Ele pode ir embora, aliás, né? Exatamente. Ele pode ir pro Nápoles. E acho que seria um... Inclusive, ele já fez o passaporte esse ano, né? Não sei vocês, mas pra mim seria um desfalque tremendo. Eu acho até porque o São Paulo não tem suplentes à altura, né? Contratou para essa última temporada para a zaga, mas nenhuma das contratações teve o resultado esperado. O Breno não foi bem, o Lugano também não vem atuando bem nos últimos jogos. O Lugano a gente já sabia, né, Arthur? É. O Lugano talvez tenha sido porque mais marketing. Foi pela torcida, pelo líder que ele foi, mas que ele é até, mas tecnicamente ele já estava mal, né? Ele estava jogando já tá no campeonato velho. Na minha opinião, o Lugano está se queimando com o São Paulo, infelizmente. Depois de ter feito tão bonito... Antes da volta, ele tá queimando com a torcida do Morumbi, viu? Ah, eu acho que independente do que ele... A história dele é... A torcida vai continuar reconhecendo. Sim. E, Rafael, o que você acha que a campanha na Libertadores iludiu o torcedor do São Paulo? Eu acho que iludiu, não. Não iludiu até porque não começou bem. E eles começaram muito mal e até surpreenderam por chegar onde chegaram. Então, eu acho que a ilusão, não. E eu senti, pelo menos, que até os torcedores do São Paulo ficaram tristes com a derrota, mas reconheceram que foi o último brasileiro que chegou, todo mundo caiu antes, o último. Então, eu acredito que ilusão, não. Mas, de certa forma, porque o São Paulo é muito assim, né? Às vezes ele tá muito bem, ele deslancha, vai, daqui a pouco começam a acontecer as coisas e ele vai perdendo muito a força. É, quando todos acham que o São Paulo vai deslanchar na temporada... É que eu acho que são torneios diferentes, né? Libertadores, mata-mata, nem sempre o melhor até ganha, nem sempre o melhor do vai Balsa, chegando. Né? Como a gente havia discutido. E brasileiro é continuidade, né? Você tem que ter um time bom, um elenco bom pra você fazer uma boa campanha, não tem jeito. E Ricardo Gomes, pra vocês, é o técnico ideal pra isso? Olha, não tem muita opção no mercado também, como a gente já disse anteriormente. Eu acho que essas trocas sucessivas de técnico atrapalhou muito o desempenho do São Paulo. Não demitiu nenhum técnico, isso eu acho que agrava mais ainda, porque com exceção do Doriva, né? Porque... É que eu acho que nem chegou a fazer um trabalho, o pior, exatamente. Apenas 2 meses no, sim, no cara. Eu acho que além disso, o pior são os estilos diferentes. Sim. Por exemplo, sai o Osório e entra o Doriva. São estilos totalmente diferentes. É, e depois entra o Bausa. Sai o Bausa e entra o Ricardo Gomes, que é totalmente diferente a filosofia. Sim. E como também vocês avaliam o perfil do Ricardo Gomes? Eu acho que é um treinador que joga mais pra frente, que pensa um futebol ofensivo, mas só que com o time que ele tem, não sei também se dá São Paulo não tem poderio ofensivo. Os jogadores ou não são de boa qualidade ou estão numa fase ruim. O Michel Bastos, por exemplo, é um jogador que me agrada. Eu também acho bom jogador. Apesar da torcida de São Paulo pegar bastante no pé dele, eu acho ele um bom jogador. Mas a fase dele é horrorosa. Ele não acerta os chutes de longa distância, que sempre foram a característica principal dele. É, parece que ele fecha o olho e chuta pra qualquer direção. Exato, né? Ele pega muito bem na bola, mas... Não sei se vocês lembram naquele lance capital contra o Atlético Nacional, ainda no Morumbi. Ele teve uma chance clara de fazer ele o gol saiu no segundo tempo. Na frente do goleiro. Poderia ter mudado a história do jogo. Ele fechou o olho e mandou um pombo sem asa, como diz no futebol, né? E foi em cima do goleiro. Em cima do goleiro no meio. Né? Não tirou... O Michel Bastos, infelizmente, tá vivendo essa fase aí. O torcedor do São Paulo espera muito dele, né? Mas você também pode ver, sempre que sai um técnico e entra outro, nas entrevistas, ele joga a culpa da má fase dele pro técnico. Quando o Bausa saiu, ele falou que talvez a língua do Bausa estivesse atrapalhando, né? O idioma estivesse atrapalhando o desempenho dele. E agora, com o Ricardo Gomes, ele pode estar se entendendo melhor. E o São Paulo... Para a magnitude do São Paulo, também do São Paulo, ele tá entre os 5 piores saldo de gols, né? O pior ataque, está entre os 5 piores com apenas 22 gols. E isso para um time do tamanho do São Paulo é absurdo. É, com certeza, né? Vamos aí esperar os próximos capítulos aí dessa trágica... Jornada do São Paulo no campeonato. E já falamos bastante, né, dos 4 grandes. Vamos fazer uma pausa, tomar uma água e voltamos já. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto, porque aqui você sempre encontra educação de qualidade, do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. aí, eu arredondo o meu aqui. Estamos de volta para o último bloco do Arquibancada MAC e, sem delongas, vamos aos palpites, né? O momento mais esperado do programa. No sábado, como já dissemos anteriormente, temos Ponte Preta e Corinthians no Moisés Lucarelli às 4 horas da tarde. Vinícius, quanto vai ser este jogo? Dá uma segurada aí, Juan. 2-1 pro Corinthians. Juan. Eu aposto no empate, 1-1. Ponte Preta e Corinthians. Eu tô junto com o Juan, eu acho que vai empate com gols. Não sei exatamente quanto, mas com gols. E eu também tô junto com eles, 1-1. Os humilhados serão exaltados. Eu vou na maioria, acho que vai dar empate tranquilo, também. Tranquilo. Vamos falar do jogo de outro grande paulista, Santos e Figueirense, às 11 horas da manhã de domingo. Vinícius. 4-0, Santos. Acho que o Santos ganha com uma vitória expressiva, mas não sei especificar o resultado, mas eu acho que o Santos ganha. Eu prevejo uma goleada também. Vinícius acertou em cheio, 4-0. 4-0. Ó, oh, tá vendo? Louco. Bom, eu vou de 3-0 peixe. Não, vai, né? Com a maioria. Não, mas o placar na situação acho que é o menos importante, né? Tá bom, porque então você tá. 3, 4-0. Tá, né? Bom, vamos seguir aqui. Vamos pro Mineirão, Cruzeiro e Santa Cruz às 11 horas da manhã também. Um programa matinal pra família, né? Vinícius, Mineirão, qual é o seu lotado, palpite? Mineirão lotado, aliás, ingressos. A torcida já aparece mais de 30 mil, 40 mil ingressos vendidos. Então o Cruzeiro vai ganhar o jogo 2-0. Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro dá a volta por cima também. Uma vitória boa aí, eu acho que uns 2-1. Eu acho que vai ser um jogo apertado, uma vitória agora com o Mano Menezes, o Cruzeiro melhorou bastante, mas o 1-0 sofrido, eu acho que o Cruzeiro garante os 3 pontos. Eu acho que 2-0 pro Cruzeiro. Boa, Rafaela. Bom, eu vou de... Eu acho que o Santa Cruz tá mal, né? Eu acho que... Mal tô eu, né? Mal tô eu, o Santa Cruz tá... Eu vou de 3-1 pro Cruzeiro. Boa. Não, você não concorda comigo em um palpite, hein? Impressionante. Não, é porque eu acho que a gente tem que variar aí nos palpites. Tudo, né? Bem. A gente já concorda nas opiniões, isso, nas tá filosofias bom. Futebolísticas. Tá bom. E eu acho que a seguir teremos o jogo, acho que o principal jogo da rodada, Fluminense e Palmeiras no Mané Garrincha. Rafaela, qual é o seu palpite? Às 4 horas da tarde, perdão. Difícil, eu acho que um empate também. 1-1, talvez. Eu acho que esse tem tudo para ser o melhor jogo da rodada. O líder vai sofrer bastante contra o Fluminense, que tá jogando bem, Gustavo Scarpa numa ótima fase, e eu aposto num 2-2. Como o Arthur disse aí, vai ser um jogão, mas eu aposto no Palmeiras. Uma vitória aí fora de casa para seguir rumo ao título. Eu discordo de vocês que vai ser o melhor jogo. Para mim, o melhor jogo vai ser Grêmio e Atlético Mineiro. No Sul. É verdade, bem lembrado, Vinícius. Não, muito bom jogo, muito bem, muito e bem. E eu acho que o Palmeiras vence o jogo. 2-1 pro Palmeiras. Eu acho que vai dar empate 2-2. Olha aí, tá vendo? Impressionante. Bom, e no Morumbi, no jogo dos desesperados, às 4 horas da tarde, teremos São Paulo e Coritiba. Rafaela. Eu apostaria alto no São Paulo, mas um momento eu acho que capaz até do Coritiba ganhar, mas eu aposto em 1-0 pro São Paulo. Eu acho que o São Paulo tem tudo para dar a volta por cima. O Coritiba é um time que vem capengando um pouco no campeonato. 2-1. Como disse o Maicon, vai entrar um São Paulo novo no domingo. Então, São Será? Paulo... Eu acredito no Maicon, né? Ele é um excelente jogador. Você quer que o São Paulo vence ou vou? The God of Zaga. Você vai torcer pro São Paulo? Você vai torcer pro São Paulo ou não? Ah, vou, né? Um clube grande aqui, a gente sempre tem que apoiar o clube grande, né? Tá certo, e o Coritiba tá é o quê? Então, não, seja, Curitiba... Está... menosprezando coisa. Não, Curitiba, os Curitiba. Não vão ficar Curitiba foi campeão brasileiro em 85, tá? Mas o Curitiba não é de São Paulo. Eu sou um cara mais estadual, entendeu? Eu aposto time estaduais. Você é um cara bairrista, então. Isso, com certeza. Luiz, qual é o seu palpite? Meu palpite 2-1 Curitiba. Então, 2-0 São Paulo. Muito bem. No que o Vinícius disse ser o jogo da rodada, na Arena do Grêmio teremos Grêmio, obviamente, e Atlético Mineiro às 16 horas. Rafaela. Hello. Bom, Grêmio e Atlético Mineiro, eu acredito que seja 2-1. Não, que seja 2-1 Atlético Mineiro. Ué? Atlético Mineiro ganhando fora de casa. O Grêmio é Galo eu forte, acredito. Vingador? Eu acredito. O Grêmio que é muito forte. Eu acredito. Opa, eu acredito. Torcendo pro Atlético Mineiro, né? Não, eu só acredito, não tô torcendo. Não, mas acredito na vitória do Atlético. O Grêmio que é muito forte jogando em casa. Desde o Olímpico, agora na Arena do Grêmio, eu aposto que o Grêmio ganha 1-0. Olha, jogão aí, hein, no Rio Grande do Sul, Grêmio, um excelente time, mas Atlético também, eu acho que vai ser um empate, tem tudo pra ser um empate, com um jogo muito bonito. Olha, é isso aí, que gênio, né? Empate de quanto? Quanto, Juan? Fala empate. Ah, acho que um empate com gols, né, uns times tão ofensivos assim, eu acho que um a um, muito pouco, né? 2x2. Não sei, você que 2x2, tá falando. 2x2 tá um bom resultado pra esse jogo. Eu diria, ele não vai concordar, 1x1. Fala, ele ia com 1, mas ele vai mudar. 1x1, não, eu vou concordar dessa vez, vou concordar. Na Arena Condá, teremos Chapecoense e Flamengo às 16 horas de domingo. Vinícius. 2x1, Chapecoense. É, a Chape Terror vai dar o terror no Flamengo. Oh, que gênio. 2x0, Chapecoense. Flamengo é fogo de palha. Acho que a Chapecoense, que mais uma vez, empata. No, jogando em casa, Chapecoense que empatou muitas vezes na Arena Condá nesse Campeonato Brasileiro, 2x2. 1x1. Vai. Você. Eu acho que vai ser 1x0 Chapecoense. Tá bom. 1x0 Chapecoense. Na Fonte Nova, Vitória e América Mineiro se enfrentam às 18h30. Nossa, esse jogo vai ser horrível. 30. Não, sério. Às vezes você menospreza tanto que o jogo pode ser o melhor da rodada. Às vezes, né? Humilhado sem respeito o Leão. Exatamente. Da Bahia. É, Vinícius, já que você começou a dizer que... Vou falar uma frase agora que eu queria falar, tá? Esse jogo vai ser 0x0, né? A menos o quê? A menos que alguém faça um gol. Nossa. O filósofo da bola, né? O filósofo da bola. Gênio. Esse vai ser o único jogo de 0x0 nessa rodada. Olha só, você vê que ele é profeta, né? Já tá. Sim, pode acreditar. Assim como o Atlético vai ganhar do Grêmio, certeza Vitória e América. Que o jogo América vai ser, tipo, 2x2, jogo mais legal da rodada, os caras correndo, se matando, torcida empolgada. Olha, 0x0. Mantendo a fé no meu cartola, uma vitória do Vitória. Aí, quem você colocou? Coloquei William Farias, Chiesa e nice. Diego Renan. Nossa, o monstro senhora. Da lateral, Diego Renan. O América que não ganhou nenhuma rodada fora de casa, pior visitante desse Campeonato Brasileiro. Eu acho que essa escrita não vai ser quebrada nesse domingo. Vitória ganha com tranquilidade, 3x0. Oh, caramba. É, eu vou seguindo o nosso amigo Arthur. Eu vou de 3x1. Vou de 3x1. É, então você não vai seguir ele, né? Não, eu vou seguir ali numa vitória tranquila, no que se diz no desempenho do Vitória. É, na Arena Pernambuco... Teremos Sport contra o desesperado Internacional às 18h30. Jogo bom, hein? Acho jogo bom. Eu gosto desse jogo de time grande desesperado. Juro. Só quando não é o meu, né? Quando não é o meu time... Você já se acostumou a essa situação? Isso, não? Não. Algumas vezes aconteceram aí. Ah, é com o Wolfsburg? Com o Wolfsburg, com o Celtic, com o Panathinaikos, com o Saint-Étienne, mas enfim. É, você perguntou pra mim o palpite? É, a gente tá discutindo não, isso, é que né? São, tá bom. É, eu diria... Olha, 2x1 Internacional. Olha, ousado, hein? Ousado. O Inter que não ganha mais de 10 jogos, né? São 12 jogos. E o 12 Sport, jogos, 13 jogos. O Sport que vem numa crescente, vencer. Né? Só queria dizer um detalhe. O time que ficou 13 jogos sem vencer no campeonato foi sempre rebaixado. Sempre foi rebaixado nos últimos anos. São apenas 10% de aproveitamento dos pontos nas últimas 10 rodadas. Mas vai quebrar. Vai quebrar, será? Vai, o Celso Roth bem, o Internacional... Cai. Eu acho que na Arena Pernambuco também não vai ser quebrada a escrita do Inter e vai continuar mais uma rodada sem vencer, 2x1 pro Sport. Com todo respeito à história do Celso Roth, mas eu acho que ele é uma âncora pros times que ele assume. Eu pensei que ele ia falar que era uma âncora, juro por Deus. Ele era uma âncora. Que alívio. Os times que ele assume sempre um futebol feio, joga mal, então eu acho que o Sport ganha aí uma vitória boa lá na Ilha do Retiro. Isso, na Ilha do Retiro. 2x0. Pra quem? Pro Sport. Vou de 2x0 também pro Leão da Ilha. Ele tá desesperado? Arena Pernambuco. Desculpa aí, ouvinte. E por último, mas não menos importante, teremos Atlético Paranaense. Esse sim eu acho que vai ser um jogo péssimo. Atlético Paranaense e Botafogo na Arena da Baixada na segunda-feira, às 8 horas da noite. Esse jogo aí. Esse pra mim é 0x0, já adianto logo. 0x0? 0x0. Então eu não vou com você, vai ser 1x1. Eu acho que o Botafogo gosta de jogar bem fora de casa, né? Tem feito bons jogos fora de casa, surpreendendo o pessoal aí. Neilton, moleque ousado, vai brilhar. Eu aposto nele, hein? Acho que o Botafogo ganha por 1x0. É, eu discordo um pouco. O Atlético Paranaense, na Arena Baixada, sempre muito forte. Agora com aquele gramado sintético, então, mais difícil ainda para os adversários. Eu acho que o Atlético Paranaense tem tudo para levar 2x1. Atlético 2x1. Muito bem. Agora, vocês estão... Vamos dar uma viajada, né? Vamos viajar um pouco, vamos pra Europa, vamos pegar o avião. Partiu Europa. Você sabe que eu nunca andei de avião, né? Nunca andou de avião? A primeira vez agora. Pra tudo tem a primeira vez, né? Seguimos aqui. O Borussia Dortmund inicia sua jornada na Bundesliga, sábado às 10h30 horário de Brasília, e que promoverá a tão aguardada reestreia de Mario Götze e a estreia de Bartra, o volante que estava no Barcelona. Zagueiro, né? Zagueiro. Mas ele joga como volante também, mas ele começou no Barcelona como zagueiro. A posição de origem. Como zagueiro. Perdão. E se esperava muito dele no Barcelona. Acho que não pela má qualidade dele, mas sim pela boa qualidade do elenco do Barcelona. Ele acabou não tendo espaço. Não tendo oportunidade. E como vocês veem a volta de Mario Götze ao Borussia? Vai ele ser voltou bem muito recebido? Acima do peso. Não sei se vocês chegaram a ver algumas fotos dele. Nível Walter, né? Nível Walter. Obeso. Vamos ver se, mesmo acima do peso, ele é um jogador de muita qualidade. Fez gol na final da Copa do Mundo, que garantiu o título da Alemanha. É um jogador com estrela. É que ele não tá jogando bem faz tempo, né? Faz tempo. Desde que ele foi pro Bayern... Não conseguiu jogar. Ele jogou, fez o gol da Copa do Mundo, mas depois daquele gol histórico... É. Caiu muito. Pelo menos ele colocou o nome dele na história da Alemanha, né? Sem dúvida. Com 19 anos fez o gol. Já fez a vida dele, tá tranquilo. Mas agora voltando pra casa, pro Borussia... Ele vai ser bem recebido pela torcida aurinegra? Eu acho que ele vai ser... O que vai ser as atuações dele dentro de campo. Se ele começar a atuar mal, a torcida tem tudo pra pegar no pé dele, mas se ele atuar bem, fizer boas partidas, eu acho que a torcida esquece essa ida dele pro Bayern e acolhe ele muito bem. Eu concordo com o Arthur também. Um jogador de muita qualidade, mostrando o futebol no campo, vai reconquistar a torcida aurinegra aí. Pois é, e hoje o futebol tá de luto, né? O futebol internacional. Ah, é? Douglas. Tchau pro Barcelona. Eu pensei que você tava falando sério. Juro por Deus, eu achei que alguém tinha morrido. O craque. Mas juro por Deus, o sentimento é. Não, juro por Deus, é, eu fiquei parecido. Quem morreu que eu não li agora? Doug, ele melhor de tutti. Joga muito. O mito Douglas deixou o Barcelona. Por empréstimo, né? Por empréstimo, óbvio, né? O Barcelona não quer se desfazer. Ó, esse time do. Sério mesmo. Quem contratou tem problema. Mas não, tô falando sério. Eu acho que foi um mau negócio. O Douglas? Mas o Barcelona vai pagar o salário integral. Tudo bem, mas... Não se contrata o Douglas. Ele vai atrapalhar. Não, tô falando sério. Ele é bom, Arthur. Ô, Luiz, ele é bom. Não, tem que respeitar o cara, porque ele tem Champions, ele tem Mundial. Ele tem currículo. Ele tem sorte na vida. Muita sorte. Muita. Também. É uma coisa impressionante. Mas o Sporting Rijon, pra mim... É. Não mete medo não é um ninguém. Barcelona. Ele pode sim buscar seu espaço e retomar o futebol que o fez. Não falo mais, não. Se transferir ao Barcelona. É, o futebol que o fez transferir pro Barcelona é uma frase forte, hein? Foi o empresário que o fez transferir pro Barcelona. Um empresário que tem um bom contato aí no celular, no WhatsApp. Esse empresário é muito bom. É monstro. Eu queria conhecer esse cara aí, um mito. Bom, vamos falar um pouco da seleção espanhola, né? O Diego Costa e o goleiro Casillas estão fora, pela primeira vez, aí da lista de convocados para o próximo jogo da La Fúria. É, na verdade, na Eurocopa o Diego Costa já não havia sido convocado, né? Não sei o que vocês acham. O Diego Costa é o... Ô, Flavião, estão te chamando aí. O Diego Costa, eu acho muito bom ser travante, mas caiu de produção. Tá, agora fez uns gols com o novo treinador do Chelsea, que eu esqueci o Antônio nome. Antônio Conte. E eu acho ele muito bom ainda, mas não foi convocado. Sim. O Casillas caiu de produção, né? Já faz tempo, foi até pro Porto, não foi à toa. E não foi bem no Porto. Tomou alguns gols que não tomava na época de Real Madrid. E ele já foi um grande goleiro. Foi um grande goleiro, ele que era ídolo monumental assim no Real Madrid. E depois da chegada do Mourinho, o Mourinho falou que ele não tinha qualidade com os pés e que não queria contar com ele. O Mourinho, que adora fazer isso, né? Chegar nos lugares e destruir os ídolos. E ele acabou saindo do Real Madrid por conta disso, foi pro Porto, não teve boas atuações no Porto e agora tá em decadência, quem sabe para uma aposentadoria. E o Diego Costa, que parou de jogar, na minha opinião, depois daquela confusão que teve entre jogar pela seleção brasileira e jogar pela seleção espanhola. Ah, ele sim. Foi tão disputado que eu acho que acabou confundindo um pouco Você a cabeça subiu na dele. Cabeça? Subiu, ele ficou tão disputado entre as duas principais seleções do mundo. Na época, né? A Espanha agora caiu um pouco, mas na época era campeã da Eurocopa, do mundo. Atual campeã da Europa e do mundo. Sim, e aí ele decidiu jogar pela Espanha, mas depois daquilo as atuações dele decaíram demais. Sim, pois concordo. Concordo com o Arthur, mas já falamos bastante de futebol, vamos mudar um pouco de esporte, vamos falar de atletismo, né? Pela primeira vez após as Olimpíadas, Thiago Braz competirá ao lado de Lavillenie, depois da polêmica envolvendo o francês. E onde que vai ser essa competição? Você tem essa informação? Ele vai... Podemos ver agora. Ele vai ver aqui, ó, aqui. A internet cara, é rápida. O cara me quebra aqui, né? Mas... Não, mas calma. A gente arruma aqui. Sim, veremos agora. É bom agora. Pra saber se for na França, será que vão vaiar? Não, será na Suíça. Na Suíça. Não vão vaiar. Não mas vão vaiar, vai ter torcida neutra. Não ninguém vão vai ser vaiado. Vamos ver aí se o Lavillenie consegue. Eu vi uma notícia aqui recentemente, mesmo após as Olimpíadas aí, o Lavillenie disputou, fez um... Ele não foi vaiado e mesmo assim não venceu. Isso. Ah, mas já tá vendo, ele foi em segundo lugar. Fizeram questão de ressaltar esse ponto. Exato, peraí. Se um brasileiro ganha uma medalha de prata, é muito ressaltar... É como se fosse medalha de ouro, certo? Sim. Mas ele ganhou a prata, aí não vale como nada. Não, ele não vaiou, não vaiaram, ele não ganhou de ouro. Como se a de prata não fosse importante. É muito importante. Entendeu? Mas eu acho que ele mesmo agiu como se não fosse uma grande coisa pra ele. A postura dele... Não, tô falando essa medalha de prata de um... Das que disputou agora. Sim, não, sim, não sim. Das Olimpíadas, que disputou depois, agora. Entendeu? Sim, sim, sim. E ele pulou muito menos nesse campeonato, pelo que eu vi, se eu não me engano, foi 5,92 metros, sendo que o Brás, nas Olimpíadas, pulou 6,03 metros. Ah, pouquinho, é, eu pulo tranquilo. Pós-Olimpíada, vocês acham? Que ele ficou um pouco traumatizado com tudo ele que falou aconteceu? Muita coisa errada, né? E com as vaias eu concordo, não sei vocês, mas eu concordo de não ter que vaiar. Mas o resto ele falou besteira, comparou nazismo, falou... Ah, isso realmente foi um discurso muito desnecessário. Mas das vaias, eu acho que nas vaias eu concordo com ele, sim. Não vaiaria, não. Com relação às vaias, eu acho que, de certa maneira, é errado, sim, vaiar um esportista, ainda mais sendo esporte individual. Porém, esse sempre foi o espírito da torcida brasileira. Eu acho que as Olimpíadas, vindo aqui para a América do Sul, isso era de se esperar. Se, no jogo de basquete da Argentina também mas a torcida é coletivo, gritou né, muito... Arthur? Mas por exemplo, eu acho que... você acha, se fosse o contrário, se o Thiago Braz tivesse sido vaiado no seu último salto na França, como a mídia reagiria a isso? Sim. É uma concordo. Boa pergunta. E se a torcida brasileira aplaudiu muito o Bolt? Já parou pra pensar que se o Bolt tivesse um adversário brasileiro, será que todo mundo ia aplaudir o Bolt também? Eu acho que foi o Lavillenie que falou isso, se eu não me engano. Algum atleta comentou isso recentemente, não, foi um comentário porque, muito interessante. Eu acho... Porque a gente teve na natação. Em uma das provas, o brasileiro... O Thiago contra o Phelps. O Thiago Pereira contra o Michael Phelps. Sim. Os dois foram extremamente aplaudidos. Sim. E tá. Eu acho que Michael Phelps e Bolt estão ali no mesmo patamar. O Bolt também tem uma identificação muito grande com o Brasil, então acho que não teria esse problema, não. Mas, enfim, eu não vaiaria o francês, não. Achei falta de respeito. É, eu concordo com o Vinícius, eu não vaiaria. Eu acho que a torcida brasileira ainda tem muito que aprender com os outros esportes, não só com o futebol. Mas eu vejo também que não justifica os comentários não, do, sim, sem dúvida. Do francês. E vamos ver aí, tem muito... Vamos ter muitos capítulos ainda de Lavillenie e Thiago Braz até a próxima Olimpíada. Fala em francês bonitinho. Renaud Lavillenie. É isso aí. Tem gente que fala francês aqui, tem o nosso amigo Juan que fala um catalão, um espanhol. É, exato. Não, catalão e espanhol. Catalão e espanhol, não. Fala catalão e espanhol. Sim. Ah, sim. Ele bom, antes de concluir o programa, vamos falar de UFC. No UFC Vancouver deste sábado, teremos Carlos Condit contra Demian Maia. E o vencedor pode disputar o cinturão no próximo UFC. Juan quer falar. Fala, Juan. O que vocês sabem? Não sei, por enquanto não quero comentar. O Demian Maia que vem de ótimas lutas, se eu não me engano são 5 vitórias consecutivas, então ele tá numa fase muito boa. Ele vem pedindo essa disputa de cinturão depois dessas vitórias consecutivas. O Dana White, presidente do UFC, ainda não respondeu, então não deu essa chance de título para ele. Agora enfrentando o Carlos Condit, se ele ganhar, o Dana White vai ser praticamente obrigado a dar essa chance de cinturão para ele. Esse confronto que tem tudo para ser uma ótima luta, um confronto de estilos. O Carlos Condit é um trocador, tem socos e chutes muito bons. E o Demian Maia tem o melhor jiu-jitsu do UFC, faixa preta de jiu-jitsu. Já foi 6 vezes, se eu não me engano, campeão mundial. E é muito bom no chão. Se ele levar para o chão, não tem ninguém que consiga segurar ele. O Arthur, e só para aproveitar, como você vê a situação dos brasileiros no UFC? Porque após aí o fiasco de Anderson Silva, a mídia brasileira deixou um pouco né, de acompanhar o UFC. Como você vê aí a situação dos lutadores brasileiros? Os brasileiros que já dominaram o UFC, tivemos 4, 5 campeões simultâneos nos últimos anos. Realmente, não acho que os brasileiros caíram de nível, mas sim os outros países começaram a treinar muito e começaram a despontar outros atletas. E o UFC é muito disputado, sempre foi muito disputado. Mas os brasileiros perdendo esses cinturões acaba que não tem tanta visibilidade do UFC aqui no Brasil. Eu acho que isso prejudica um pouco os atletas. E você acha que foi um momento positivo só pro MMA brasileiro? Ou você acha que é uma pedra no caminho que está no esporte? Eu acho que é um momento, ainda temos atletas muito bons no UFC, o próprio Demian Maia, o José Aldo, que voltou agora, ganhou o cinturão interino. Temos o Fabrício Werdum, que era campeão do peso pesado, deve retornar. Se ganhar, deve lutar pelo cinturão novamente. Tem o dos Anjos também, não tem? O Rafael dos Anjos, do Leve, desculpa, ele perdeu o cinturão recentemente. Eu acho que foi uma zebra a luta dele. Ele perdeu pro Ed Álvares. Na minha opinião, ele é muito superior ao Ed Álvares, mas o UFC acontece isso, pode perder a luta, mas ele deve retornar e eu acho que ele deve conquistar o cinturão novamente no futuro próximo. E pra fechar, qual é o seu palpite pra luta de sábado? Eu acho que o Demian Maia vai ganhar, tem que ganhar, vai levar pro chão, vai finalizar. Quem sabe um mata-leão aí, especialidade da casa, e que tem o mata-leão mais forte do UFC, se eu não me engano, são mais de 120 quilos de pressão. Oh, é bastante, hein? Não, quase nada. Você aguentaria, Rua? Não. Sim. Facinho de aguentar. E nesse evento também tem o do Bronx, outro lutador brasileiro também muito bom no jiu-jitsu, faixa preta, não tão bom quanto o Demian Maia, né? Mas muito bom, que vai enfrentar o Pérez, que era campeão dos leves. Perdeu, inclusive, pro Rafael dos Anjos. O Pérez, que é o Showtime, a hora do show, ele tem chutes espetaculares, ele tem o maior nocaute, na minha opinião, da história do UFC, que ele andou na grade pra nocautear o seu adversário, mas tá numa fase realmente que não é muito boa, promete voltar agora e dar show contra o brasileiro, mas se for levado pro chão, vai ter vida dura. Você vê que a gente aprende até inglês com ele, né? Showtime. Pois show é, time, vamos aprendendo na hora do show. Arthur é outros esportes. É um showman. Rua, qual é o seu palpite pra luta, por favor? Olha, cara, eu acho que vai ser uma luta muito disputada, muito soco, vai ter muito sangue, e é isso que o pessoal quer ver, espetáculo, é porrada. Muito bem. E aproveitando, só um segundo, aproveitando que estamos falando aqui do UFC, o José Aldo, desculpa, ele publicou no Twitter dele que o McGregor vai fugir da luta. Vamos ver no futuro se esse embate vai acontecer novamente. Veremos, veremos. Mas, né, como tudo que é bom passa rápido... Ele sempre fala isso. Vamos chegando a mais um final de Arquibancada Máquina, né? Ah, não acredito. Vamos aproveitar o final de semana, que segunda-feira estaremos de volta. Vinícius, muito obrigado pela participação e boa noite. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. E até a próxima. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvintes. Agora... Deixa eu ver aqui que horas são. Não. 7 horas. Acho que tá liberado o decreto. Bons entendedores entenderão. Tudo bem, então. Arthur, muito obrigado pela participação e boa noite. Boa noite, muito obrigado. E como nosso amigo Juan aqui já disse, hoje é dia da maldade. Rafaela, antes de nos despedirmos de você, diga o seu destaque, por favor, que você tinha. Ah, sim, o meu destaque é a chegada do Bravo no Manchester City. E... a questão também do Joe errar, né? Que sai do gol, provavelmente fala-se muito que o Pepe Guardiola gosta muito do estilo do Bravo e provavelmente o Joe errar perderia espaço. E tem a questão também pessoal do Bravo, que entrando em campo ele se torna o único chileno a jogar na Premier League. Pois bem, discutiremos muito isso ainda. Boa noite, muito obrigado pela participação, muito boa sua estreia, viu? Muito obrigado, eu que agradeço, até segunda-feira. Nossos agradecimentos gerais ao sonoplasta Flávio Rangel, e eu também me despeço por aqui, deixo aí... Vai pra noite, né? Não, vou... Vai curtir o final de semana. Vai curtir. Vamos... Vai. Domingo ele vai. Não, mas vamos ficar por aqui mesmo, né? Muito obrigado pela audiência, a todos da bancada, ao nosso ouvinte. Boa noite, até a próxima!